professor de madrasa, Hamza. Mahata Kri, mashallah. Então, pedido de todos os irmãos para aproximar, inshallah. Islamã é o mais importante. Escutar é o mais importante. Vamos escutar atentamente, inshallah. Sim, inshallah. Mulana fez-me lembrar, como queria dizer que é professor de onde. Eu lembrei alguém, certa vez, estava a passar um rei. Não um rei, estava a passar um amigo. Passou a de um grande santo. Então aquele santo, quando o amigo estava a passar, o amigo é o líder, aquele santo não falou nada. Nem lhe passou o cartão. Não, o amigo disse para ele, Allah, Allah está ali comigo, você não me conhece. Não levanta, não diz nada, não cumprimenta. Disse, sim, eu te conheço. Então, Manana, quem sou eu? Fala tu. Kunta Torá, você primeiro era uma topi. Aliás, Kunta Nut Fatan, você primeiro era uma gota de esperma. Soma, Kunta, depois você ficou sangue, depois você saiu como um homem. E daqui, e você como está a viver agora, Tahmilu Baina Hadeni Halateni Qataratani, você carrega no seu estômago sua sujidade. E depois de algum tempo, você vai ficar areia. E vocês? O que eu quis dizer para os irmãos? Muitas das vezes, a gente acha que a gente tem alguma coisa. A gente acha que é um coach, que nós somos algo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'unth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Faqad qala jalla wa ala fi kitabihi al-aziz. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام برزاز المانش كوند الشيطان وإبليس. Ele estava sendo expulso do paraíso. Então ele fez um pedido a Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah ta'ala diz no Coran: لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. Oh Allah, se você me dar tempo até o dia de Qiyama, eu vou desviar muita gente. Então o Shaitan diz: فَوَعِزَّتِكَ يَا رَبِّي, pela tua honra, tua majestade, o meu Allah, لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاهُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. Eu vou esforçar em tentá-lo desviá-los todos, desde que as suas almas estejam nos seus corpos. Qual foi o que o Shaitan disse? Eu vou fazer todo o esforço de desviar a eles, sempre que eles tiverem, houver vida dentro deles, eu vou fazer de tudo. O que é que a gente aprende? É que a gente aprende uma coisa muito importante, que a gente nunca pode estar a dizer que eu já estou salvo do Shaitan. Porque ele disse, até a nossa morte ele vai esforçar para nós não morrermos como muçulmanos. É por isso mesmo, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, foi aquele homem que narrou 5.374 ahadis. Quantos? 5.374. É conhecido como um homem que narrou mais a hadith Abu Huraira. Ele chamava-se Abu Huraira porque Abu Hirra, ele gostava muito de gato. Certa vez ele saía, viu um gato a chorar. Então ele pegou aquele gato, deu leite e deixou na árvore. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu ele, disse: Oh Abu Huraira, oh pai do gato. Então a partir dele conhecido como Abu Huraira. Então ele, na altura da morte, antes de ele morrer, quando faltava alguns meses, alguns anos, os últimos tempos da sua vida, ele fazia o dua. Allahumma inni a'udhu bika min azni. Oh Allah, eu peço refúgio que me protejas para não cometer zina, adultério. Então as pessoas disseram, Abu Huraira, um homem como você, narrou 5.374 hadiths, você vai cometer zina? Sabe o que, é que ele disse? Ele disse, até eu estiver vivo, não tenho garantia que o Shaitan me deixe. Então a gente não tem garantia. E a promessa dele, ele vai esforçar. Imam Ahmad bin Hanbal, já ouviram falar dele? Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, é um dos quatro imams das quatro escolas hanbalita. Na altura da morte, ele só dizia, no sacrário, lá significa não agora. Os filhos depois de ser, os filhos estavam fazendo talqim. Talqim, o que significa? Quando a pessoa está na altura da morte, pai, seja quem for, as pessoas ao redor vão falar: La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Chama-se talqim. Para o moribundo, aquela que está na agonia, para ele escutar aquelas palavras de poder recitar. Então, esse imam Ahmad, ele dizia: não, lá. Os filhos ficavam preocupados. No chão de falar para o nosso pai dizer: Kalima, está dizendo não? Estranho, né? Quando ele depois recuperou o sentido, os filhos perguntaram: mas papai, a gente não está a entender. Nós estamos a dizer o senhor para fazer la ilaha illallah, fazer talqim. O senhor dizia: não. Sabe o que é que ele disse? Ele disse: o Shaitan veio à minha frente. E o Shaitan começou a dizer: ah, oh Imam Ahmad, você já salvou de mim, né? Já estás salvo, né? Então eu dizia que não, ainda não estou, porque ainda estou a respirar, você ainda pode me desviar. Allah. É por isso que eu fui dizer, ele disse, eu dizia aos meus filhos: não, o Shaitan ainda não estou salvo, ainda não tenho garantia. Até aqui, por quê? Porque vem no hadith, a pessoa quando está a morrer, o Shaitan leva a forma de um seu familiar falecido. Pai, mãe, avô, e vem na tua forma. Deixa lá Islam, mora lá como kafir, mora lá como judeu, mora lá como cristão. Deixa o Islam. E você, como vê aquela forma, e o Shaitan na forma de um familiar seu, você cai. Subhanallah. Então o Shaitan o que disse? Eu, até as almas estiverem nos seus corpos, eu não vou deixar de fazer esforço. Por isso ninguém de nós está salvo. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o dua: Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudi. Oh Allah, eu peço refúgio a ti contra o Shaitan e as suas tropas. Antes de ele começar a recitar o Corão, ele diz o quê? A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Ninguém está salvo. Está bem. Quando o Shaitan falou isso, Allahu Akbar. Então Allah Ta'ala respondeu. Porque o Shaitan disse que Allah, até as almas estiverem no corpo, eu não vou abandonar esse homem. Ele tem que ir comigo para o inferno. Então Allah respondeu: Allahu Akbar. Fawa'izzati wa jalali wa irtifa'i makani. Allah diz: eu juro pela minha honra, pela minha majestade, eu juro. O que é que Allah diz? La azalu astaghfir lahum, aghfir lahum mastaghfaruni. La azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Eu vou continuamente a perdoar a eles sempre que eles pedirem perdão. Ao ponto de Allah, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizer: Inna Allah ta'ala yaqbalu tawbata 'abdin ma lam yugharghir. Até você não atingir o sacrado, gargara. Gargara o quê? É quando a pessoa está ali na agonia, morre. Chama-se gargara. Quando a alma fica aqui, deixa estar sair. Até ali, Allah perdoa o ser humano. Isso é tauba. Mês de Ramadã é um mês que a gente aprende a fazer tauba. Agora, eu aqui queria, nesse meia hora, meus irmãos, o que significa tauba e qual é a realidade de tauba, como é que a gente faz o nosso tauba? Perdão, arrependimento. Tauba significa perdão, mas o que é tauba? A palavra taba, yatubu, tauba, então, significa voltar. O que significa? Quando o servo comete um pecado, então ele fica merecedor do castigo de Allah. Mas quando ele chora e arrepende perante Allah, então a zanga de Allah vinha em direção a ele, né? Mas como ele fez toba, então a zanga volta. Toba. Toba isto. Voltar. Eu aqui hoje não quero falar muitos benefícios do toba. Porque temos que fazer toba, é importante. Eu queria falar arrependimento sincero, que é toba tan nasuha. O que é arrependimento? Sincero. Você apanhou teu filho a fazer o quê? A mentir. Você diz: se você mentir de novo, vou te dar uma chapada, ouviu, né? Vou te fechar na casa de banho. Ele, não, papai, eu juro, não vou mentir mais, papai, não vou mentir mais. Pai, perdoa. Pima, ele amanhã está a mentir de novo. Estão a entender? Então, será que esse é toba verdadeiro? Qual é o toba sincero? Estamos a entender? No Ramadan você chora. E Allah perdoa a mim, e Allah perdoa os meus pecados. Mas com a intenção de voltar a fazer. Se nossa intenção é voltar a fazer aquele pecado, aquele não é toba. E o Allah, prezados irmãos, o toba é tão querido por Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ai, ai. Allah diz no Corão: Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Qual é o prazer que Allah tem em vos castigar se vocês fazerem toba? Prezados irmãos, Allah precisa de nós? Não. Quem precisa de Allah? Somos nós, não é? Está bem. Eu só explicar para a gente, entender o hadith que eu vou agora aqui narrar para vocês. Normalmente, a regra do mundo qual é? A regra do mundo é quem é independente torna-se humilde. Quem é independente torna-se humilde. Quem não é independente torna-se arrogante. Exemplo prático. Vamos dar um exemplo aqui do mundo. Patrão, empregado. Empregado não depende do job? Depende ou não? Depende. Meus irmãos, falta só algum minuto. Vamos tentar falar lá em Montes. Lembra? A gente tem que conversar. Temos que interagir um com o outro. Então, vocês estão tão escalados. Eu penso que vocês estão... É ou não? Você precisa do job, não é? Então, você tem que ser... Sim, senhor. Sim, boss. Sim, boss. Sim, boss. Você precisa. Você é mais humilde. E patrão? Ora, vai. Vai. Você quer trabalhar? Trabalha. Eu quero arranjar outro. Ele é o boss. Está entendendo? Ok. Aí entendemos. Essa é a regra do mundo. Mas olha Allah. Agora, nós e Allah. Nós nem somos empregados. Somos servos. Allah criou. Nós somos servos de Allah. Allah pode fazer, desfazer o que Ele quer conosco. Então nós temos que ser mais humildes e sempre dependermos de Allah. E Allah, Ele é o poderoso. Mas olha o que o hadith diz. Allah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam falou: quando o servo faz um pecado, quando se arrepende, fez pecado, pois agora voltou-se para Allah, quer fazer as pazes com Allah. Lallahu afrahu bitawbati abdin. Allah fica mais contente com a toba e o arrependimento do seu servo. Quando? Vamos lá dar um exemplo. Por exemplo, você está onde? Você quer viajar. Está entendendo? Você chegou no aeroporto. Não é? Já para viajar, vinha para Tete, estava em Maputo, vinha para Tete. Você não conhece ninguém lá em Maputo. Chegou no aeroporto, correu, chegou lá tudo. Você não ia. Você ia até aqui, de boas bagagens e tudo. Senhor, tira bilhete. Ya Allah! Onde deixei bilhete? Bilhete, tira lá, BI, vamos ver teu nome. Carteira, não tem carteira. Que tal a tua preocupação naquele momento? Que tal a tua preocupação? Você ficou desesperado. Vou perder o voo. Não tenho bilhete. Estão a entender? Sim, sim. Passando 10 minutos, vem alguém. Senhor, desculpa. Essa carteira não é sua. Allahu Akbar, é minha carteira. Está aqui. Estão a ver a alegria? Quando você quando recupera aquilo. Allah diz, subhanallah, quando o servo se arrepende e volta-se para Allah, a minha alegria para com ele. Allah diz, Allah fica tão contente como aquele homem que perdeu todos os seus documentos, todas as suas coisas, e ele recupera. A alegria que ele tem ao recuperar, Allah diz, a minha alegria é maior quando ele volta para mim. Allah, Akbar. Allah diz, quando ele diz, deixa eu agora ir fazer salah. Quanto tempo eu não vou para o masjid? Quanto tempo eu não leio o Coran? Quanto tempo eu não deito uma lágrima para meu Allah? Allah diz, quando ele vem para mim, Allah diz, a minha alegria é tanta, mais que aquele que perdeu tudo e recuperou mais uma vez. Allahu Akbar. Tinha que ser o contrário, né? Nós é que precisamos de Allah. Mas olha como Allah fica satisfeito. Esse é Allah. Allah está à espera do nosso perdão. Allah diz, quando é um servo que cometeu o hadith Qudsi, quando é um servo que cumpre as ordens de Allah, faz seus 5 salats, faz jejum, mashallah, sunnat e tudo. Quando ele diz, Ya Allah, Allah diz, Labbaik, diga meu servo, uma vez. Allah diz, diga meu servo. Mas quando é um pecador que depois de muito tempo fez muita coisa na vida, fez muita coisa, pronto, ele sabe o que é que fez. Hoje mudou, quer se voltar para Allah. Ele vem para a mesquita e diz, Ya Allah, ou em casa, Ya Allah, quer fazer toba. Allah, quando é aquele pecador a voltar, Allah diz três vezes: Labbaik, Labbaik, Labbaik, diga lá o que você quer. Então os anjos perguntaram, e Allah, nós não estamos a entender. Quando é aquele homem que cumpre as tuas ordens, quando ele chama teu nome, você só diz uma vez: Labbaik, fala. Mas quando é um pecador, você diz? Diz quantas vezes? Porque tinha que ser o contrário, né? Olha a resposta de nosso carinho, Allah. O que é que Allah respondeu? Allah disse: aquele homem que faz salah, que tem boas ações, mashallah, sunnah, quando ele está a dizer Ya Allah, quando está-me a pedir, ele está a confiar em mim, mas também está a confiar nas boas ações dele, que Allah eu também fiz. O aluno quando estuda, né? Professor, como é que é? Vê lá, tenha pena de mim, mas sabe que eu também escrevi. Não é? Então, só é porque eu também fiz meu salário. Está a confiar em alguma coisa que ele fez, que eu fiz boas ações. Então, ele confia em mim também e também está a confiar nas suas boas ações. E Allah diz, quando é aquele gunegar, quando é aquele pecador, que não tem nenhuma boa ação, quando ele chora e diz, Ya Allah. Allah diz, eu digo três vezes, por quê? Porque ele está dizendo, Ya Allah, eu não tenho nada para te mostrar, só tenho pecados. E Allah, só confio em uma coisa, só confio na tua misericórdia. Quando ele fala isso, a minha misericórdia começa a ferver. Eu digo, diga que eu vou dar. Esse é Allah. É por isso que Allah diz no Coran: Fa'ayna tadhabun, fa'ayna tadhabun. Os meus servos, para onde é que vocês vão? Allah, essa ayat, subhanallah, Allah fala com tanto amor, se a gente pudesse entender. Tiver um pai, quando diz para o filho: filho, onde é que você vai? Não vai para aquele caminho. Tiver aquela dor que o pai fala. Allah também está falando no Coran: Ayna tadhabun. Estão a procurar outro além de Allah. Allah diz: Ya ayyuhal insan, o ser humano, ma gharraka bi rabbika al-karim. O que fez você esquecer seu Allah? É a loja, é o armazém, são as moças, é o dinheiro. O que fez esquecer Allah? Alladhi khalaqaka fasawwaka. Allah diz: por que entrou na decepção? Qual é a coisa? Quando um rapaz conhece uma moça errada, os pais dizem: mas o que você viu naquela moça? O que você esqueceu? Ela diz: o que você viu para esquecer a mim? Quem é eu sou? Ela diz: Alladhi khalaqaka fasawwaka. Olha no espelho, vê lá como eu queria você. Pois Allah diz no contrário: Fafirru ila Allah. Corram para Allah. Voltam para Allah. Até esse ummat não fazer tauba. Até nós, a gente reclama. Condições estão mal, aquele está mal. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Até nós não mudarmos a nós mesmos, Allah não vai mudar as nossas situações. Até eu, a gente pensa, não, aquele tem que deixar, é para que está mal aqui, entende? Está a haver muita maldade, está a haver muita não sei o quê. Eu já deixei a maldade? Eu tenho que começar. Na outro. O ummat vai sofrer, até eu continuar a beber, até eu continuar a fazer a maldade, a quem vai pagar? É meu pecado. Então a gente tem que fazer esse touba. Isso chama-se touba, voltar para Allah. E Allah está pronto para perdoar. Pai, subhanallah, olha esse hadith. Allah Akbar. Você trabalha, você atrasa um dia. O bolso vai dizer o quê? Não tem visto você? Desculpa, bolso. Vai lá, cuidado. Você passando uma semana, deixa cair uma caixa. Uf, todo leite vai. O quê? Esconda lá. Poxa, quando está essa caixa dele? Você pensa o quê? Não sabe trabalhar? Escondou. Olha o patrão mundano. Você na terceira semana, atrasa. Vem dia seguinte, patrão, ontem estava doente. Estás, leva-me, vai. Trabalhaste quando me está aqui, não quero ter mais. Rua. Errou três vezes, já perdeu o emprego. Eu não. Allah. Olha Allah, esse Allah que a gente não quer, essa mesquita que a gente não quer vir, esse salat que a gente não quer fazer, esse Coran que a gente não quer ler, conversas de din que a gente não quer escutar, olha esse nosso Allah como é. Allah diz: Ya ibadi, oh meus servos, lau balagat dhunubuka anana sama. Allah, se os teus pecados já atingirem o seu, o que significa? Você pecou de tal maneira, camada atrás de camada, pouco. Todos os pecados já atingiram o seu. É o maior pecador do mundo. Pois ela diz, você fez tanto. Não três vezes como o empregado fez. Thumma staghfartani. Pois um dia você disse, Ya Allah, Rabbi ighfirli. Rabbi? Oh Allah, perdoa-me. Ela diz, Subhanallah. Ghafartu laka wa la ubali. Ela diz, eu vou te perdoar e não vou importar. O que significa não vou importar? Muito simples. Quando a gente perdoa alguém, a gente como fala? A gente perdoa o nosso sobrinho. Vimos nosso sobrinho a fazer algo. Tem sorte, hein? Te perdoei, não vou dizer teu pai. E o Lucky, tem sorte. Não é desta, tem sorte. Tem sorte que eu te perdoei. A gente fala, tem sorte que eu te perdoei. Ela diz, quando eu te perdoo, não falo, tem sorte. Perdoo, esqueço, nunca mais vamos abrir aquilo. Esse é Allah. Allah. E não sou. Ela diz, eu vou perdoar, vou esquecer de tal maneira. Ela diz, quando você faz arrependimento, é a minha mensagem essa que quer chegar agora. Quando você faz arrependimento sincero, ela diz, eu vou mudar aquele pecado de tal maneira, número um. Vou dizer, os anjos que escreveram aquilo, eu faço com que os anjos esquecem aquela ação. Eu faço que o lugar que você fez aquele pecado, esqueça aquele pecado. E não sou. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Ela diz, eu vou trocar aquele pecado em boa ação. Takbir! Allah. Esse é Allah. Esse é Allah. A gente fala, te perdoei, tem sorte, malandro. Tem sorte, hein? A gente fala, eu vou te perdoar, hein? Mas é pá, uma coisa séria, pá. Eu não sei se vou conseguir esquecer o que você fez comigo. A gente diz, eu vou te perdoar, mas é pá, você mesmo, meu grande amigo, fazer isso, é pá, tá maf, não tem problema, mas é pá, marcaste. Allah diz, lá o bali, eu vou esquecer, eu vou marcar. Allah, agora havia um jovem. Quando um jovem senhor ficava, trabalhava com o rei, ministro, ele era muito querido do rei. O rei era a pessoa mais querida do rei. Onde ele estava, o rei estava. Onde o rei estava, ele estava. Só que passando algum tempo, ele deixou aquele cargo. Disse ao rei, eu não quero mais ficar consigo. O rei, mas o que é que se passa? Você é o meu guarda secreto, é o meu ministro. O que é que se passa? Disse, não, rei, eu consegui outro rei. Tens outro rei? Disse, sim. Mas qual é esse rei? Eu dou tudo a ti, tens um bom salário. Não, disse rei, olha, eu vi, quando você está a dormir, a gente fica a aguardar a você. Nada pode acontecer. Mas rei, eu agora tenho outro rei, onde eu durmo, ele toma conta de mim. Meu Allah. Rei, eu vi, quando você estava a comer na mesa, sentado, a gente tinha que estar com atenção, tudo para rei, dar-te bem, comida e tudo. Eu encontrei outro rei, quando eu como, ele é que me dá, ele está a observar. Rei, eu vi, quando eu estava consigo, a gente errava uma, duas, três vezes, você zangava. Às vezes até você chamava nomes, e você zangava conosco. Três, quatro vezes você expulsava daquele teu palácio. Eu agora encontrei um rei, eu posso pecar 100 vezes ao dia. Quando eu dizer perdoa, ele vai perdoar e ainda vai continuar a dar de tudo. Rei, eu via quando eu faltava alguma coisa, você diminuía o meu salário. Faltou um dia, diminuía. Partia alguma coisa, tinha que penalizar. E eu encontrei o meu Allah, o meu rei. Eu quebro ordens dele. Olho para coisas erradas, ele não me tira a visão. Ouço coisas erradas, não fico surdo. Ando para um bar, uma discoteca, nunca fiquei aleijado. Subhanallah, eu vou deixar aquele Allah para ficar consigo, por isso o rei vai me desculpar. Eu prefiro ficar na companhia do meu novo Allah. Ainda tadhabun. Kahanja, rei, onde é que estão a ir? Esquecemos esse Allah. Allah está à espera de nosso tuba. Hadith famoso, quando você dá um seu passo em direção a Allah, Allah diz o quê? Idha ataitani, quando você vem prender a direção andando, eu vou à sua direção correndo. Allah está à espera. Havia um alho, um grande santo, fazia muito dua, chorava muito, mas o dua dele não era aceito. Então certo dia, depois de muito pedir dua, chorar, então Allah mandou ilham para ele. A dizer, o meu bandal teve um sonho, de acordo com a narração, que não é que eu quando tu choras, não é que eu não quero te dar. Tu és a pessoa mais querida, eu gosto de ouvir o teu choro. Mas eu estava com medo, se eu dar aquela coisa que você estava a pedir, o teu choro fazia tão bem aos anjos, que eu tenho medo quando dar aquilo, os anjos vão ficar tristes. Onde está o choro daquele servo de Allah? Agora, a gente tem que dar um passo. A minha mensagem agora é estouba, que a gente faz. Quando Allah diz que eu vou apagar as tuas boas ações, más ações e boas ações. Allah diz, vou fazer os anjos esquecerem aquilo. O Kiraman Katibin Allah vai fazer esquecer o que escreveram. Quando? Quando? Quando a gente faz... Toba. Bateu o bochecha. Toba. Passou, viu uma coisa de rato? Astagfirullah. Mas está a olhar, hein? Astagfirullah. La haula. Olha para isso. Estás sem televisão? Astagfirullah. Toba. Toba. Olha só isso. Allah. Mas continua a assistir. Mas isso não é brincar com Allah? É esse toba que a gente quer fazer? É esse toba que Allah vai nos dar tudo que eu disse agora? Toba na soha tem condições. Toba sincero, arrependimento sincero. O primeiro, a condição do primeiro arrependimento sincero, qual é? É chorar profundamente, chorar. Deitar lágrimas, chorar. Eu costumo falar, hoje, entre nós no Dua, quando alguém chora, todo mundo, esse pai é muito pecador, hein? Olha como está chorando, muito malandro. Hein? Todos, chorar, por que está chorando tanto? Quem chora é achado estranho. No tempo dos sahabas, quando faziam Dua, quem não chorasse era o estranho. Naquele tempo todo mundo chorava. E quem não chorava, vai, o coração desse banco que te fazia, não chora. Hoje é o contrário. Quem chora, vai, esse é muito malandro. Está chorando muito. Muito malandro. Chorar. Deitar lágrimas. Lágrimas que a gente deitar nesse mundo com medo de Allah são melhores do que lágrimas no sangue no dia de Qiyamah. Deitar lágrimas. Muita gente, eu não consigo chorar. Um sahab disse, Ya Rasulallah, meu coração ficou duro, não consigo chorar. Sabe o remédio que ele deu? Quem cortasse a bola? Cortasse a bola? Chora, né? Esse é o remédio. Não! Não, como cortasse a bola? Sabe o que, é que ele disse? Imsah ra'sa al-miskin wa at'im al-miskin. Duas receitas. Tenha o hábito de passar a sua mão na cabeça de um órfão. O coração vai ficar mole. A gente habitou a andar com pessoas milionárias. O coração está duro. É só o amor mundano que está lá dentro. Vai sentar com aquelas pessoas pobres, órfãos. Pega aquela criança, põe no teu colo. Passa a mão na cabeça dele. Vai ver o coração, vai amolecer. Número 2, o ato emil miskin, tenha hábito de dar de comer aos pobres. Dar de comer aos pobres. Aquele sahabi diz, eu fiz isso, não passou muito tempo que o meu lágrima só caiu dos meus olhos. Receita. Qaswatul qalb. O coração está duro, não conseguimos chorar. Então, número 1, chorar profusamente. Ok? Número 2. Aquele pecado sempre teve que incomodar a você. E lá como foi possível? E lá como eu fiz aquilo? E lá como foi? Não deixar tranquilo. Umar radiallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Toda a vida só chorava. Mas era Umar. Você toda a vida chora por quê? Disse eu não sei. Uma vez eu levantei a voz à frente do meu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eu tenho que fazer todas essas boas ações. Não sei se Allah vai aceitar aquele meu perdão. Umar. O Senhor levantou a voz em frente ao Rasul Lázaro toda a vida. Então você sente remorso. An-nadamu tawba. Sente remorso daquilo que você fez. Não é? Aguardam aí duas condições. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Passamos quando a condição de chorar profusamente sem ter remorso. Os ulama disseram, subhanallah, arba'un ba'da dhambi akbaru min adhambi. Quatro coisas depois do pecado é pior que o pecado. Quantas coisas? Quatro coisas depois do pecado é pior que o? Atenção que eu vou falar agora. Número 1, al-istisghar. Achar aquilo que você fez não é nada. Mas qual é o problema, chefe? Só tranquei. Um abraço, beijinhos com ela, não é nada. Pá. Qual é o problema? Chefe, qual é o problema? Uma música, só um domingo assim, uma música do Roberto Carlos com minha esposa. Aumenta amor, chefe, qual é o stress? Então, você acha aquilo que você fez não é nada. Quando você acha aquilo que você não fez nada, está a dizer o quê? Que quem deu essa ordem também não é? Você está a dizer que na unza de Allah, Allah não é grande? É pior que o pecado. Não considerar grave o que você fez, número 1. Okay. Número 2 é mais grave. E nós todos fazemos número 2. Al-istibshar. Gabar daquilo que você fez. Entenderam? Não entenderam? Pois, vão entender agora. Você ontem à noite estava lá no Chillings. Sabe o que é Chillings, né? Yeah. Estavas lá. Você quando acorda de manhã, 9 horas. Mano, ontem! Anda que eu vou te contar. Ontem eu arrasei. Sabes? Cheguei lá, ela não estava a passar cartão. Eu disse, ah é? Olha, começa a detalhar. Você gaba do pecado que você fez. Isso é grave. E hoje nós todos estamos aí. Desde onde? É ontem. Ontem foi. Vibramos. Istibshar. O profeta Sulaim falou no hadith: Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a todos. Illa al-mujahirun. Disseram, ya Rasulullah, quem são os mujahirun? São aqueles que quando fazem um pecado à noite, Allah tapou todo o pecado. E eles vão no dia seguinte relatar para todo mundo. Allah diz, vai, eu tapei, tive pena de si, ninguém sabe daquilo que você fez. Você agora vai relatar para todos, eu não vou te perdoar. E quanto a gente faz isso? A gente pega o celular assim, olha lá, vou te mostrar uma foto. Que tal, chega lá. Nós também tem. É mesmo, está no papo. Gaba, relata. Isso é muito mais grave. Não estou a dizer que a gente vai cometer pecados, é bom cometer, não. Você nas escondidinhas, você deu Allah, você teve vergonha de Allah, no mínimo. Agora você abertamente quer saber, aberta, numa que é bem, eu sou dono, faço e desfaço. Al-istibshar. Segunda coisa é mais grave, pior do pecado. Número 3. Al-israr. Continuamente praticar aquele pecado, não deixar, é pior que o pecado, continuamente. Al-Israr. E número 4, Al-Israr, número 4 é Al-Ightirar. E número 4 acontece conosco, é entrar na decepção. Ah, qual é? Vocês estão a dizer que a pessoa quando comete zina, acontece isso, acontece aquilo. Eu tenho aqui já, rodei com quantas, nunca vi a minha vida. Business está a andar bem, saúde está bem, vocês estão a perder o chilling, pá. Você entra na decepção, como nada aconteceu consigo, não há nada. Ah, esse é o quarto, pior que o pecado. Quem diz quando faz fajr, shaitan urinou? Eu sempre nunca fiz fajr, nunca vi urina de shaitan na minha. Hadith diz o quê? Aquele que dorme, não faz fajr, é como que o shaitan tivesse urinado nos seus ouvidos. Você acorda de manhã, onde está a gota do... Ah, vocês são malucos, pá. Yeah. Tenho conta a prazo, tenho juro. Minha conta está a aumentar no banco. Minha conta? O senhor está olha minha conta. Estão a dizer juro irmão. Quem disse isso? Ah, Allah vai deixar, Allah afinal. Aquilo é pior que o pecado. Mas, eu costumo dar um exemplo. A gente não pode ficar decepcionado que nada acontece conosco. Continuam nos pecados, não há problema nenhum. Muito cuidado. Você quando quer apanhar rato. Há muitos ratos aqui, entende? Ah, né? Vocês põem o quê na ratoeira? Põem o quê? Mais o quê? Queijo, né? Põe queijo. Põe a cara assim, dá um rato. Por quê? Por que então põe tomate? Deus está tomando de graça. Você gosta do rato então? Você gosta do rato? Gosta do rato? Então por que você está a dar ele? Diba, eu não estou a ouvir. Para convidar. Trabalhar. Alá diz no Coran: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَيَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. E aqueles que desmentiram os meus ayats, que elas chegam sobre os kufars, ela diz, isto é estidraj, ela vai dar. وَأُمْلِي لَهُمْ, eu vou dar uma chance. وَأُمْلِي إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ, ela diz, meu plano é muito delicado. Quando ela pega, Allah quando pega, aí você vai dizer, hai, hai, hai. Minha mãe, por que que nasceu? Não podemos brincar. Nabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Ela diz, informa meu servo, eu sou perdoador, mas wa anna 'adhabi huwa al-'adhab al-alim. Meu castigo também é severo. Papá está a rir, né? Mas papá quando bater, você vai chorar. Então, segunda condição do Toba, qual é? Um é chorar. Número dois, sentir remorso. E número 3 é muito importante. É muito importante. Qual é o número 3? Pagar aqueles pecados que você fez com boas ações. Pagar? Exemplo. Se houve um tempo que eu ia para um takeaway aqui de Tete. Ia para um takeaway de Tete. Sentava lá com uma moça, com um brinco aqui, com um panto aqui, com uma calça jeans rasgada, numa boa com um carro aberto com música. Você diz, Allah, houve um tempo que eu fui para lá naquela vida. Hoje vai com teu carro com encerado. Senta com tua barba, com teu jugô, com teu sunnah. Na mesma mesa que esse um dia cometi pecado, hoje quero mostrar a mesma mesa que eu estou virado para Allah. A gente fala em inglês, touch up. Cover up. Tapar aquilo que você fez com uma boa ação. O pecado que a gente fez no passado, agora vamos virar. Mostrar que essa terra eu andei no pecado, hoje vou sair no caminho de Allah. Essa terra onde testemunhou que eu estava a fazer errado, hoje vai testemunhar que eu fiz o bem. Havia um sahabi, Wahab ibn Malik, se a memória não me foge, ele disse, Ya Rasulallah, dá-me permissão que ele ir para Maca. Mas queres fazer o que em Maca? Disse, Ya Rasulallah, كُلُّ مَكَانْ جَلَسْتُ بِفِيهِ بِالْكُفْرِ أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ فِيهِ مَعَ الْإِيمَانِ. Allahu Akbar. Todo lugar que eu sentei em Maca quando era kafir, hoje quero voltar e sentar lá com mu'min, com crente. Isso que é Toba. Isso que é Toba. Aí que a gente tem aquelas virtudes todas. Allah vai transformar má ação em boa ação. Aí que os anjos vão esquecer aquela má ação. E não só, há uma condição muito importante para arrependimento. Qual é? Por exemplo, a pessoa perdeu 10 anos de solat. Não significa agora que no Ramadan você, mashallah, fez todos os solats, a partir de hoje está a fazer solats, aquele está mal, não está perdoado, não. Você tem que pagar aqueles 10 anos de solat. Você não deu zakat de 5 anos, começou a dar esse ano. Tem que pagar zakat dos 5 anos que não deu. A gente não pensa que eu não fazia solat. Islam que diz, você quando atinge a puberdade, 13, 14 anos, rapaz, solat é obrigatório, não é? É. E solat que perdeu tem que pagar. Solat que perdeu tem que pagar. A gente pensa, não, lá vai perdoar. Vai perdoar? Sabe qual é o exemplo? Alguém, pimba, bateu o teu carro. Foi embora, fugiu. Voltou depois de 5 anos. Meu irmão, desculpa lá, eu fui para te aplicar de amado, mas meu irmão mudou. Eu bati uma vez teu carro, vim pedir desculpa. Você não tem problema, está desculpado, mas paga lá os danos. Danos tem que pagar. Eu vou te perdoar, mas os danos? Da mesma maneira, e Allah não fazia solado, diz toba, quer começar a fazer. Allah estás perdoado, mas paga o que você não fez. E qual é a maneira mais fácil de fazer toba, de pagar os solat? Muitos falam, mas chefe, como eu vou pagar os meus solat? Vamos dizer que você tem 40, tem 30 anos. Tens quantos anos? 30. Você não fazia solat. Você ficou, atingiu, era adulto no Islam quando tinha 13 anos. Como você vai pagar solat de 13 anos agora? 15 anos, aliás, tem que pagar solat. Ou 16, como vais pagar? Se você tem 30 anos, você com 13, 14 anos, vai pagar 26, tem que pagar salário de quantos anos? 16, não é? Como vais pagar? Vais ficar no masjid com um fajr zuhr, assim? É uma maneira mais fácil. Qual é? Você agora tem 30 anos, né? Começou a fazer fajr. Então, depois do fajr, no masjid, claro, não dá, vai para casa, faz intenção. Ela está a pagar o primeiro fajr que eu perdi da minha vida. Dois rakats fez, foi. Fez zuhr, acabou zuhr, fez quatro rakats, está em intenção. Depois de cada salat, faz mais um igual, não é? Masha, o que vai acontecer? Vamos fazer, inshallah, dua que você viveu 40 anos. Quando você atingiu 40 anos, você pagou o salário de quantos anos? 10. Não é? O dia que você tiver 46 anos de idade, você continuar a fazer isso, você pagou 16 anos salário da sua vida. Aí que toba! Inshallah! Essa é a maneira de fazer toba. Por isso, Imam, hoje ao ultimar, Imam Nawawi Rahimahullah escreveu no seu livro uma das condições, qual é? Aliás, falei em primeira kitab toba, tem esses babos todos aí. O pecado que você está a fazer, deixar aquele pecado. Você tem pecado de bebida, deixar a bebida. Tem pecado de zina, deixar o zina. Naquela altura, fazer toba. Número 2. Ter vergonha. Ela, como eu pude fazer aquilo? Ela, como eu pude fazer aquela ação? Vergonha. Número 3. Fazer firme intenção de nunca mais voltar a fazer. Estão a entender? Eu e você estamos no mesmo barco. A gente só falta 10 dias para acabar o Ramadan. Ixi, não vejo a hora. Oxa. Está rindo, jovem, não é? Estou com saudade daquelas passadas. Estou com saudade daquela novela. Estou com saudade, não sei, daquilo. Isso não é toba. Você é bom, estamos a brincar com Allah. Então, ter firme intenção de nunca mais voltar a cometer aquele pecado. Ah, isso quando é direito de Allah. Agora, uma outra coisa importante. Vamos ver se o pecado que a gente fez tem a ver com o ser humano. Hukuk al-ibad. Você insultou alguém. Você falou mal de alguém. Aí, até aquela pessoa não perdoar, Allah não vai perdoar. Aquele que eu disse, Allah, eu insultei a ele, falei mal dele, Allah perdoa. Allah, mas eu te perdoei. Mas falar, ele perdoou-te? Tem que ir perante aquele irmão. Meu irmão, desculpa lá, eu falei mal de ti, estava nervoso aquele dia, não fiz de propósito, pá. A gente não sabe quando vamos morrer. Vamos lá perdoar um ao outro, dá lá um abraço. Allah, Akbar. Isso que está a faltar entre nós. A gente não tem coragem de dizer, vai, desculpa lá. Desculpa, a gente não tem coragem. Não sei, orgulho, ok. Meu irmão, desculpa lá, errei. Não. Esse desculpa custa sair. A gente encosta alguém, pá! Tchau, tchau. Vai, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. A gente não tem esse desculpa, não tem. Subhanallah. Até nos carros, você cortou a ultrapassagem de alguém, não consegue pedir desculpas com aquele, como chama? Sinal de emergência. Então, entendemos, se é com Allah, deixar o pecado, ter remorso e ter intenção de nunca voltar a praticar mais. Se tem a ver com o servo de Allah, com seres humanos, tem que fazer essas três coisas e pedir desculpa a quem? Aquela pessoa. Inshallah, eu vou ultimar com uma passagem que teve lugar no tempo de Musa alayhi salam. É muito profundo, podia falar sobre Touba. Musa alayhi salam não estava a chover, o profeta Moisés não chovia naquele tempo, não havia chuva. Então Musa alayhi salam disse, Allah, os animais estão a morrer, as pessoas estão sem água. Fizeram salato istisqa. O que é istisqa? Quando não chove, então a gente leva todo mundo. Jovens, mulheres, crianças, velhos, animais. A gente jejua, depois sai de roupa velha, da sadaqa. Vamos num campo, vamos pedir doa lá tá, para mandar chuva. Musa alayhi salam foi para lá. Virou para lá. Fizeram doa, muito doa. Todo mundo começou a chorar. Então lá tá, enviou para Musa. Ô Musa, vai dizer ao teu povo que eu vou mandar a chuva, mas há uma condição. Aí no teu povo, todo diamante nós temos. Há uma pessoa que durante 40 anos vem fazendo um pecado. Até ele não levantar e sair daí, eu não vou mandar a chuva. Pode morrer, não quero saber. Moça volta, fala, meu povo, a mensagem é essa. Há aqui entre vós, um homem que durante 40 anos vem fazendo um pecado. E ela disse, ele tem que levantar e sair. Aquele homem, ele sabia que ele estava a se referir a ele. Ele começou a pensar no coração. E Allah, se eu não for a sair, meus filhos vão morrer por causa da sede. Minha gente vai morrer, meu povo vai morrer. Mas Allah, se eu for a levantar e sair, todo mundo vai dizer, ah, eras tu, né? É por causa de você, né? Allah, o que vai ser de mim? Agora olha isso. Ele tinha um imenso terror do bolso, pôs aqui e começou a deitar lágrimas. Começou a deitar lágrimas. Começou a chorar. Assim que ele começou a chorar, a dizer, Allah, perdoa-me. Allah, perdoa-me. Allah, perdoa-me. Começou a chorar, assim que lágrimas começaram a sair dos seus olhos, rebento de chuva, rebentou. Todo mundo entendeu aquilo? Allah, deitou lágrimas, chorou. E pediu perdão, Allah era verdadeiro, sincero. Conversa passou, agora olha para isso. Então depois Musa vira para Allah. Mas Allah, eu não estou a entender. Tu falaste, eu avisei o meu povo que alguém tinha que sair daí. Ninguém saiu, mas de repente começou a chover. Allah vai dizer, oh Musa, alguém que estava no pecado já arrependeu. Alguém? A pessoa fez touba. Allah, Musa disse, oh Allah, informa lá para saber quem era. Sabia, né? Olha essa resposta de Allah. Informa quem era. Hoje a gente fala mal do pecador. Olha aquele bêbado. Olha aquele não sei o quê. Muito cuidado. Allah pode mudar aquele vir ser muito melhor que nós. Quem somos nós para desprezar o outro? Eu costumo falar, a gente detesta o álcool. A gente detesta o adultério. A gente detesta as poucas vergonhas que há lá fora. Mas ele é nosso irmão. Ele bêbado é nosso irmão. Ele é o quê? A gente ama ele. A gente detesta a ação. Não a ele. Sabe o que Allah respondeu para Musa? Allah diz, oh Musa, ele quando cometia o pecado, eu não disse a você quem era ela. Quando ele cometeu o pecado, eu não disse quem ele era. Você não sabia. Agora que ele já ficou meu e voltou para mim, eu vou dizer quem? Allah, esse é Allah. Rogo e peço a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah está em conta dentro de nós esse jazba de fazer toba. Vamos, é hora de iftar, meus irmãos, vamos aproveitar. Ramadan, vocês têm um ulama que devem ter explicado a vocês. A gente desperdiça muito tempo na hora de iftar. Não sei quem entende comer, mas nós nem Maputo é essa hora de iftar. Todo mundo está sentado em frente do prato de bajé e bolacha. Então, em vez de, aquela hora, doa é aceite. Doa é? Aceite. Pronto, Musa alayhi salam disse, oh Musa, diz para Allah, Ya Allah, eu falei contigo diretamente. Falei contigo diretamente. Há alguém que você deu essa honra? Allah diz sim. Está no Nusratul Majalis, fi muntahabun nafais. Está essa passagem. Allah diz sim, oh Musa, eu vou tirar o último tempo, o Ummat, e vou fazer o jejum de Ramadan obrigatório para eles. Quando os lábios ficarem secos, quando o estômago estiver vazio, e for a hora de iftar, quando ele for a falar, Ya Allah. Musa disse, Allah disse, oh Musa, quando eu falei consigo, haviam 70 mil véus nós dois, entre nós dois. Mas na hora de iftar, quando aquele homem com sede, com fome, ele dizia, Allah, Musa, eu vou tirar os 70 mil véus. Eu vou dizer, oh meu servo, peça, tudo que você pedir será dado. Allah. E nós já estamos preocupados onde? Estamos a fazer doa a Allah, mas estou a olhar para aquela badia. Eu aqui tenho que ser clever, eu. Se eu não for clever, esse meu amigo ao lado, ele morrer, ele vai caçar logo. Está fazendo água. Bismillah! Como que vai ser assim? Prato, aquele badia é sua de vir. Sem ser o risco, eu costumo falar, risco de vir. Hora do suhor, acordar. Quando a gente acorda para comer, estamos mais preocupados com comida. Faz dois rakats naquela hora, chora por Allah. Ela disse que quer dar. Então vamos aproveitar a partir do tempo que resta, 9, 10 dias. A partir da manhã segunda até a próxima terça, quarta, Ramadan já está a acabar. Aproveitar os derradeiros momentos desse mês e a fazer toba. Pode ser que ou não seja nosso último Ramadan, fazer toba de todos os nossos pecados. Estou a ver muitos jovens aqui. Muitas das vezes o jovem pensa que eu ainda tenho 20 anos, 25, ainda devo chilar, curtir. Quando eu tiver meus 60, aí não vou sair da mesquita. Você tem garantia que vai ficar até lá? Que Allah nos dê tawfiq, inshallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanakallah, bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, só para anunciar que, inshallah, ainda haverá mais programa do Sheikh na hora de Fajr, inshallah, para os irmãos que cozinhem. participar, parece uma hora do Fajr. Os aproveitar esse tempo para fazer a ibada, pedir fazer